Conquista CDs original, tem que respeitar. A Mandrake, o bonde do gato preto. Passa ali, pô, pô, pô. Eita, molesta. Alô, Max Viola no beat. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Oh. A novinha brotou num baile, tá louca, tá atrevida. A novinha brotou num baile, tá louca, tá atrevida. Danada, tá viciada em beber água colorida. Danada, tá viciada em beber água colorida. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me descer, que maldade brota vida. O novinho chegou balançando água colorida. De me descer que maldade brota vida. Vem me catucar, vem me catucar com força. Vem me catucar, vem me catucar com força. Vem me catucar, vem me catucar com força. Vem me catucar, vem me catucar com força. Me catuca, vem, vem me catucar com força. Vem me catucar, tuca, tu. Vem me catucar com força. Vem me catucar, tuca, tu. Vem me catucar com força. Vem me catucar, tuca. Repressão no coração, papai. O som que toca no seu paredão tem nome. Isso é bandido, gato, preto. João Pedro CDs, Black CDs, Gold CDs, RD7 CDs. Oh! A novinha brotou num baile, tá louca, tá atrevida. A novinha brotou num baile, tá louca, tá atrevida. Ei, quase que eu erro essa parada aqui. Em beber água colorida, danada, tá viciada em beber água colorida. Vai. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me descer, que maldade brota vida. O novinho chegou balançando água colorida. Tô louca de me descer, que maldade brota vida. Vem me catucar, vem me catucar com força. Vem me catucar, vem me catucar com força. Vem me catucar. Vem me catucar com força, vem me catucar. Vem me catucar com força, me catuca, vem. Vem me catucar com força, vem me catucar, tuca, tu. Vem me catucar com força, vem me catucar, tuca, tu. Vem me catucar com força, vem me catucar, tuca, tu. Vem me catucar com força. Só que é bom do gato preto. Traz raspa de joaco, sobra de fala de porco, eu tô com a sede da bobônica aqui. Peraí. Em nome de Sensação e Entretenimento, Jordão Guimarães, Bruno Pancada. Raif e Divulgações tem que respeitar, papai. Guarda e Ayuri. Cabeça de crocodilo.